comunicação do social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do social. Hoje destacamos o baile maior que alegrou a tarde de 260 séniores oriundos do Conselho de Évora, uma iniciativa que se inseriu nas atividades do mês do idoso. O texto da jornalista Maria Antónia Zacarias. Promover o convívio entre idosos e fomentar as relações com as crianças foram os principais objetivos do baile maior que se realizou na passada quinta-feira no Monte Alentejano, Rocio de São Brás, ao som do músico Nuno Florindo. Cerca de 2.690 idosos, oriundos do Conselho de Évora, vivenciaram uma tarde diferente, mostrando que ainda sabem dançar e muito bem. Esta iniciativa inseriu-se nas comemorações do mês maior e foi dinamizado pela Unidade de Rede de Envelhecimento Positivo do Conselho Local de Ação Social, rede de parceiros que inclui também a autarquia. Utentes de todas as organizações da área da terceira idade e restante população desta faixa etária, bem como os jardins de infância, fomentaram o encontro intergeracional. Ao som de Nuno Florindo, dançaram, divertiram-se e esqueceram as dores da vida durante uma tarde animada. As crianças, munidas de alegria e espontaneidade, devolveram aos séniores anos de vida, pela alegria contagiante e, sobretudo, pela apropriação desta sala por todos. O entrelaçar de mãos enrugadas com as das crianças de pele ternurenta mostrou que o toque e o abraço são fundamentais na nossa sociedade. Interessante mesmo foi ver os idosos e as crianças saberem a letra das músicas, cantarem-nas em uníssono e dançarem até as pernas não aguentarem mais. Muito entusiasmo na festa que assinalou o mês do idoso, como explicou o vice-presidente da Câmara Municipal de Évora, Sara Fernandes. Se não falarmos, se não nos divertimos em conjunto, não conseguimos chegar a lado nenhum. A nossa força vem da nossa união e estes bailes são também momentos em que essa força e essa união se sente, sublinhou. A vereadora da Educação e Intervenção Social considerou que promover o convívio entre idosos é fundamental para combater o isolamento, contribuindo para a promoção de uma atividade cívica e de cidadania. Muitas destas pessoas vão deixando cair ao longo dos tempos estes direitos e deveres. E, como tal, este tipo de iniciativas e tantas outras que vamos promover ao longo do mês são fundamentais para uma cidadania ativa, frisou. Sara Fernandes explicou ainda que o salutar convívio com as crianças é muitíssimo saudável e recomendável tanto para os mais idosos como para os mais pequenos. Todos ficam a ganhar com este intercâmbio intergeracional. O evento reuniu idosos das freguesias urbanas e de algumas freguesias rurais, utentes do Centro de Convívio Municipal e de várias instituições, tendo contado com um lanche para retemperar forças depois de um baile tão participado. Comunicação do social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia. De segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do social. Depois...